Irmão, não tem como nós não entendermos isso aqui. Uma recomposição desse versículo, utilizando as palavras com a ampliação do significado original, ficaria o seguinte: o sopro de Deus se posiciona junto a nós, operando junto conosco, por causa das nossas enfermidades, debilidades, fraquezas, cansaço, abatimento, fragilidades do nosso espírito, porque nós ainda não experimentamos o ato de intercessão, de mediação espiritual necessário para cada ocasião da nossa vida. Ele opera sobre nós, através de nós, suspirando, trazendo à lembrança com sons inexprimíveis que não podemos produzir na dimensão humana. Esse é o versículo que abre algo que é sobrenatural, ou pelo menos absurdamente louco e estranho, que cheira muito mais a um negócio esquisito que eu nunca vi na minha vida. O que, que é isso? Parece uma coisa lá do demo, parece um negócio assim, mas é a pura palavra de Deus. Quando eu entro para orar, eu tenho que estar realizando uma mediação entre esses dois universos, porque senão eu só joguei palavra fora, só chorei à toa. Mas se eu estiver fazendo uma conexão, uma intercessão, uma mediação entre esses dois universos, ah, meu irmão, é tudo que Deus precisa, é tudo que eu preciso, filho, de um canal para derramar tudo que eu quero sobre essa terra. Eu, tudo que eu preciso é que você se ponha orando, filho, porque se você se colocar orando, você que é dono, legalmente administra essa terra, você me abre o canal. Ah, Deus, então é isso. Deus não pode fazer o que Ele quiser fazer na terra. Quando Ele quis fazer algo e soberanamente decidiu, Ele teve que optar por um caminho desta terra. Jesus veio em carne. Aí sim, Ele teve um canal. Um canal, irmão, por onde passou salvação para toda a humanidade, para toda esta terra. E eu e você, como discípulos de Jesus, temos que crescer cada dia mais como esses canais de intercessão, de oração, porque senão, irmão, nada acontece nessa terra. Acontece a religiosidade que nós já dominamos com o nosso intelecto.